Demetrios Stratos. A voz que não parava de dançar. Um programa de Bernardo Pires. Sono sull'orlo della pazzia. Spirito giusto, spirito buono, dammi una mano se non ne moro. Casco per terra, stendo le gambe, non so più buono d'andare avanti. Casco per terra, grido di rabbia, mi si riempie la bocca di sabbia. Chiudo la bocca, sputo l'arena, ma rigiro sulla schiena. Sopra la testa c'è un cielo di piombo. Se rivedemo all'altro mondo, se rivedemo all'altro mondo, se rivedemo. Comincio ad accettare questo mio dialogo con la morte che si conclude. Aspetto che vieni, ma fai presto per piacere. Sono curioso di vedere, sono curioso di sentire. E poi soprattutto lo devo dire, non ho nessuna voglia di soffrire. Solo la nebbia del mattino. E se non c'è nessuno, pure se c'è una persona, qualcuno che canta o qualcuno che so. Alzati, alzati sui miei piedi, muoviti, muoviti, non ti fermare, svegliati, svegliati, devi cantare. Corri, corri, corri, non ti fermare, corri subito in mezzo al paese. Lascia tutto, tanti da fare, devi ballare, devi ballare. qualcosa che non funziona, qualcuno mi ha preso per la gola e mi ha rimettono dritto in piedi, forse li senti ma non li vedi, proprio adesso che era finita, arriva una e me salva la vita, proprio adesso che era finita, arriva una e me salva la vita. Guarda la luna, cantano i cani e canteranno fino a domani e tu ballerai fino a domani, i suonatori bevono vino, suonano fino a domani mattina, guarda la luna, cantano i cani, mamma mia, sono sul carro della pazzia, spirito giusto, spirito buono, come non lo sarò mai, questo per me lo so pure no, come quando la mano, questo per me lo ritroverò, che per me riuscirò, le fate il sole, che per la mattina, per il giro sulla schiena, sopra la testa c'è un cielo del mondo, se rivedremo l'altro mondo, se rivedremo l'altro mondo, se rivedremo l'altro mondo, se rivedremo l'altro mondo. Evstratios Dimitriou, conhecido por Demetrio Stratos, nasceu a 22 de abril de 1945, numa das maiores cidades do Egito, Alexandria, na qual viveu os seus primeiros 13 anos. Estudante de piano e acordeão na ramificação egípcia do Conservatório Nacional de Atenas. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore rinasce più giovane e bello. Questo popolo ha sette anime, ogni volta che muore, rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Rinasce più giovane e bello. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. De família grega, cristã ortodoxa, desde cedo pôde assistir a cerimónias acompanhadas por cânticos religiosos bizantinos, ouvir música árabe tradicional e as primeiras manifestações de rock and roll. Em 1956, o Egito viveu a chamada Crise do Suez. Israel, o Reino Unido e a França invadiram o país para controlar o Canal do Suez e tirar do poder o presidente Gamal Abdel Nasser. A família de Demetrios Stratos enviou-o para estudar em Nicósia, na ilha de Chipre, no Colégio Católico de Terra Santa e, dois anos depois, foi juntar-se a ele. Mm-hmm. Em 1962, deslocaram-se para Milão, na Itália, onde Demetrio Stratos foi estudar para o Politécnico de Milano. In questa società, per bene che ci vada, la vita è una noia sconfinata. In questa società nulla, assolutamente nulla riguarda le donne. Dunque, a tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Em 1963, Stratos formou o seu primeiro grupo musical, tocando inicialmente piano em bares da cidade e no festival Casa dello Studiante. Algum tempo depois, o vocalista original da banda teve um ligeiro acidente de carro e Stratos tomou a iniciativa de ser ele a cantar pelo amigo. 1967, Stratos juntou-se à banda Irrebelli como teclista, gravando com eles alguns singles que tiveram sucessos como Kimia Utera, O Darling e Puni Chuzi. Juntos lançaram um álbum convencional com o nome da banda em 1969. Gradualmente, Demetrio Stratos foi se tornando conhecido no mundo da música rock na Itália. Em 1970, deixou os Irrebelli e criou uma banda com um grupo de músicos ingleses, entre os quais o baterista Ian Broad, dedicando-se ao estudo da voz e da música e fazendo experiências com fenómeno vocais. Decidiu investigar as potencialidades da voz ao ver a sua filha, Anastasia, que tinha nascido nesse ano, a aprender a falar. Sac le bec am ou le nore nore. sac le bec. Onore, onore, onore. Oh, le sac le bec. Le nore, nore, nore. Le sac le bec. Onore, onore, onore, no le sac le bec. Let nore, nore, nore, do let sack le big hum. O nore, nore, nore, do let sack le big hum. O le nore, nore, nore, do let sack le big hum. Reparou que ela explorava e brincava com os sons emitidos pela voz antes da aquisição da linguagem verbal. Segundo ele, a criança perde o som de modo a organizar as palavras. Esta constatação foi um fator motivador para desenvolver exercícios e experiências vocais que o ajudaram nos projetos futuros. Depois do single a solo Daddy's Dream, de 1971, abandonou completamente a música comercial. Ma che bel castello, nero, nero, nero, no. Che bel castello. Em 1972, Demetrios Stratos e o baterista Giulio Capiozzo fundaram o International Popular Group, vulgarmente conhecido por ARIA, um dos melhores grupos musicais dos anos 70 do rock progressivo italiano. A formação original era Victor Edouard Eddy Busnello no saxofone, Patrick Givas no baixo, Leandro Gaetano no piano e Johnny Lambizzi na guitarra. Corri fuori ragazzo, corri, la gente dice ci stai tu. O prendi il vecchio potere, il mondo torna senza pudore. Vecchi immagini, santi stupidi, tutto nasce così com'è. Vado avanti, non ci pensare, la storia viaggia insieme a te. Thank you. stasera scoprirà la realtà. Districcata regola che non ci funziona più, la spezza poi tutto con radicalità. Drum da foglia. Cavalca, cavalca, cavalca. Insieme attraversarono i mari. Impararono a nuotare. Arrivati in cima al mare, dove il mondo diventa mancino. La mela lasciò il suo vecchio vestito e prese l'abito da sposa più rosso, più rosso. La foglia sorrise, era la prima volta di ogni cosa. Riprese la mela in braccio e partirono. Giunsero in un paese giallo di grano, pieno di gente felice. Pieno di gente felice. Oh, spera, Kansas City. E scesero cantando fino alla grande piazza. Qui altra gente si unì al coro. Ma dove siamo? Ma dove siamo? Chiese la mela. Se pensi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se credi che il mondo sia tondo, allora sali e incomincia un giro tondo. Salì, salì, salì, salì, salì. La foglia invece salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno la vide più. Forse per lei, ma il mondo era ancora piatto. Em 1973, os Aria lançaram o seu primeiro álbum gravado num estúdio chamado Arbeit macht frei, que significa O Trabalho Liberta, sendo esta expressão conhecida por ter sido colocada nas entradas de vários campos de concentração nazis durante a Segunda Guerra Mundial, como o de Auschwitz. Neste álbum, os Aria iniciaram uma digressão no Chile e representaram a Itália na 8ª Bienal de Paris. No ano seguinte, apresentaram os seus concertos em França e na Suíça. Stratos envolveu-se cada vez mais na pesquisa das potencialidades vocais, aprofundando conhecimentos e técnicas das culturas do Médio Oriente e Ásia. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, 1974, Stratos gravou uma versão a solo da peça 62 Mesostics Re Mercy Cunningham, de John Cage. Esta foi cantada para grandes audiências em festivais, como por exemplo no Festival da Juventude Proletária, em Milão, onde atuou para 15 mil pessoas. Com o Zarya, gravou Caution Radiations Area. Em 1975, o Zarya lançaram o seu terceiro álbum de estúdio chamado Crack. E um ano depois, Stratos lançou o seu primeiro álbum a solo chamado Metrodora, que foi o resultado de seus estudos de canto, de pesquisa de métodos vocais e de etnomusicologia, mormente as técnicas do canto difónico da Mongólia. Nesta obra foram inspirados por Metrodora, uma médica bizantina do século VI, autora do mais antigo tratado de medicina escrito por uma mulher. Em 1976, o Zarya lançaram o seu quarto álbum de estúdio, intitulado Maledetti, e a banda saiu em digressão, dando espetáculos em alguns festivais de França e Portugal. O grupo tocou em Portugal na Festa do Avante de 1976 e, em março de 1978, deu concertos em Lisboa, Porto e Coimbra. La Cantata Rossa per tal esatar, de 1976, é um álbum em que Stratos participa com Gaetano Liguori, Giulio Stocchi, tendo como convidados Concetta Busacca, Pasquale Liguori e Roberto Del Piano. Yeah. Thank you. Neste período, Stratos esteve envolvido no estudo da psicanálise e a relação entre a linguagem falada e a psique. Interveio em diversos seminários no Instituto de Glotologia e Fonética na Universidade de Pádua, expondo as suas investigações relacionadas com a linguagem e técnicas vocais. Stratos destacou a ligação entre língua e psique e a conexão destas com os sons feitos pelas cordas vocais, as quais considerava serem um instrumento musical. Em 1978, os Aria deixaram a Cramps Records, a sua editora até então, e mudaram-se para Ascolto, uma editora pertencente à Companhia General del Disco. Na Ascolto, lançaram o seu sexto álbum de estúdio, 1978. Gli de se ne vanno, gli arrabbiati restano, o último álbum que incluiu Demetrio Stratos na banda. Enquanto isso, Stratos continuou com a Cramps Record e com Gianni Sassi como um artista a solo, publicando o álbum Cantare la Voce em 1978. Em fevereiro, representando a Grécia, fez um concerto no Musée d'Arte Moderne de la Ville de Paris. Depois, apresentou-se ao vivo como artista solo na Pre-Art Gallery of Milan. We'll be right back. per te, che mi viene a sentire. Suono per te, che non mi vuoi capire. Rido per te che non sai sognare. Suono per te, che non mi vuoi capire. Nei tuoi occhi c'è una luce che scalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare, che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Il mio mitra un contrabbasso che ti spara sulla faccia, che ti spara sulla faccia, cioè che penso della vita. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Nei tuoi occhi c'è una luce che riscalda la mia mente. Con il suono delle dita si combatte una battaglia che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Che ci porta sulle strade della gente che sa amare. Sua fama internacional cresceu quando, a convite de John Cage, participou em concertos dados no Roundabout Theatre em Nova York, a 18 e 19 de março. Foram apresentados em palco Events, um espetáculo de Merce Cunningham and the Dance Company, reunindo peças ou excertos de peças coreográficas deste coreógrafo e bailarino sob a direção artística de Jasper Johns, direção e contribuição musical de John Cage, e com cenografia e desenho de guarda-roupa de Robert Rauschenberg, Mark Lancaster e Andy Warhol. Neste espetáculo, Stratos produziu uma panóplia de sons e efeitos sonoros usando apenas a sua voz. Ao regressar de Cuba, Stratos registrou um poema sonoro intitulado O Tzitziras o Mitziras, para a antologia histórico-crítica de poesia sonora futura, lançada pela Cramps Records, na qual explorou a força onomatopeica do canto das cigarras sugeridas por um trava-língua grego. Em setembro, ele fez uma performance ao vivo no Teatro Elfo, em Milão, incluída Semana de John Cage e depois na Opéra Louis Jouvet, em Paris. Recebeu um convite de John Cage para ministrar um curso relacionado com as possibilidades da voz humana no Centro de Música Experimental na Universidade de San Diego, na Califórnia. Em janeiro de 1979, gravou Le Miliuna, a partir dos textos de Nani Balestrini. Em fevereiro, representou o papel de Anthony Artaud, em Paris, numa iniciativa da France Culture. Após outros compromissos artísticos, em abril, foi-lhe diagnosticado com um caso grave de anemia aplástica, sendo hospitalizado na Policlínica de Milão. Como o seu estado se deteriorou rapidamente, foi transferido para o New York Memorial Hospital. pura libertà, bisogno di chiarezza. Nella polvere un rifugio, ripara dall'oppeso. Ritiro per chi teme, il nemico è la resa. Enquanto isso, na Itália, os seus amigos organizaram um concerto para pagar as despesas médicas. Muitos músicos aceitaram o convite e o concerto estava previsto para 14 de junho de 1979. Era para ser o Demetrio Stratos Memorial Concert, com mais de 100 músicos diante de 60 mil espectadores na Arena de Milão. Mas Stratos faleceu em Nova York, no New York Memorial Hospital. Um dia antes, com 34 anos, enquanto esperava por um transplante de medula óssea. Mas a causa oficial da morte foi um infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como ataque cardíaco. Thank you. O álbum do projeto Carnaxialia, saído em 1979, teve a colaboração de Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo e Ares Tavoladze, membros do Zarya. Desde então, o Zarya nunca mais foram a mesma banda, visto que Stratos, a sua voz e modo de cantar eram essenciais para a marca distintiva desta formação musical. La Voce Stratos foi um livro e um documentário sobre a vida e a carreira deste cantor, lançado em 2009 e realizado por Luciano D'Onofrio e Monica Affatato, no qual colaborou a viúva de Demetrio Stratos, Daniela Ronconi Demetrio. Este programa teve locução de Alexandra Correia e Afonso Sanches. Realização de Bernardo Pires.